falar. Vou te confessar, acho que eu também sou poeta e não aprendi a amar. Não. Cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua é a lei. Ontem mesmo eu perguntei por que que eu nunca parei, hein? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não conta correntes. Não conta com a gente pra assinar seu jornal. Sem descobrir o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É o país cordial, carnaval, tudo igual. Preconceito racial, mais profundo que o pré-sal. Tira os pobres do centro, faz um cartão postal. É o governo trampando, Photoshop social. Bandeirantes, Anhanguera, Raposo, Castelo. São heróis ou algóis? Vai ver o que eles fizeram. Botar o nome desses caras nas estradas é cruel. É o mesmo que rodovia Hitler em Israel. Quero a revolução, mas não sou imbecil. Quem não sabe usar um lápis não vai saber usar um fuzil. Por isso os Mike, as MK e os spray pra mostrar quem vai tá preparado pra segurar as AK. Mas vem cá, ó, na rua é salve geral e os moleque sobe os PM. E o rap tenta ser legal, se esvazia e sobe os BPM. E quanto mais a velocidade, a velocidade das batidas aumenta. Maior viagem, mais as mensagens são entendidas em câmera lenta. Nosso esporte predileto ainda é lotar os bares, esvaziar os lares. Mano, nós somos milhares de miseráveis na arquibancada se matando. E os 22 milionários se divertindo em campo. Violência vicia soldado, eu sei bem. A guerra não é santa nem aqui nem Jerusalém. É Brasil da mistura, miscigenação. Quem não tem sangue de preto na veia deve ter na mão. Só peço a Deus.